Opa, galera! A gente sabe que uma propaganda normal tem exageros, mas o papo fica sério quando elas se tornam mentiras. Olha, a propaganda enganosa é aquela que diz coisas falsas ou que esconde informações sobre um produto, em suas características, qualidade, quantidade, origem ou preço. E elas podem e devem ser denunciadas. Se você viu alguma propaganda e percebeu que ela pode ser enganosa, é só fazer uma reclamação online pelo site consumidor.gov.br. Repetindo aqui, consumidor.gov.br. Agora, se você já foi vítima da propaganda enganosa, tu pode tentar falar primeiro com quem te vendeu o produto, para exigir seu direito ao recebimento do produto exato que foi anunciado, a receber outro produto equivalente ao que você tinha comprado, ou a devolução total do valor que tu tinha pagado. Mas, se essa conversa não for tão boa, você pode partir para outras medidas, como fazer uma denúncia no PROCON do seu estado. Agora, se liga nos seus direitos e corre atrás do que te prometeu. Afinal, você comprou um produto legal e não um aborrecimento. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.